jamais eu vou perder. Meu Deus, sei que és fiel, sei que posso confiar. Sua graça é para sempre, nada pode me abalar. Santo, santo é Jesus, só a ti vou me entregar. Rei dos reis é o Senhor, que virá nos resgatar. Quero declarar que só Jesus tem salvação. Aquele que venceu a morte e ressuscitou, que me deu nova vida e me libertou. Quando penso que estou fraco, então forte estou. Dou a minha voz, clamo ao meu Senhor, Deus Criador, que tudo formou. E só a Ele levo o meu louvor. Agradeço a Deus por tudo que Ele enviou, o ar, o mar e o amor. Sigo com cautela por esse mundo, a palavra voou mais fundo. Como está escrito em São Mateus: vigiai e orai para que não entrareis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne não. Por isso sigo em espírito de adoração. Sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Por isso eu sigo dizendo que amo a Cristo. Ele é mais que um amigo. Por isso eu sigo, pois sei que Deus é comigo. Senhor,